consigo, eu consigo. Olha, Dr. Jingle, Deus te fez especial. Não importa o que dizem, seja bem original. Quando era pequenino, só pensava em dançar. Mas ele não sabia que podia todos empolgar. E o povo a te olhar, nem pensava em te zoar. Pois Deus te fez especial. Então vamos dançar. Já sei dançar. Já sei manar. Subi os meus pés. Como vem, vou soprar. Flutuar.